17 de novembro, né? Ele termina o seu estágio. O Gabriel Michelone, desde o começo, acredito que ele não faltou nem um dia de estágio. Se faltou, foi ontem. Ele se mostrou bem atento, bem cordial também. Qualquer pessoa que ele ia falar aqui, se referia como senhor a essa pessoa. Tava todo mundo bem, é uma pessoa bem educada, é uma pessoa atenciosa e sempre estava disposto a aprender. Então, sobre o Gabriel, eu recebi somente relatórios positivos, tá? Sargentos Caio Amaral, Thiago Marinho, tem alguma coisa para falar? Renil, eu não tive patrulhamento com esse Gabriel, só tenho que dizer parabéns aí. Você tá levando aí o nome da 17 nas costas. Você é um soldado aí, tá saindo de estágio. E boa sorte aí na sua carreira. TKS. Caio Amaral, alguma coisa pra falar? Ah, é isso mesmo que você falou. Ele sempre é atencioso assim no PTO, sempre fazendo pergunta. Na hora da QRU não ter dúvida assim. E desejar pra ele, cara. Positivo. Coronel Oliver, quer comentar sobre o estagiário? Microphone activated. Positivo, se caso alguém não tiver mais nada, eu falarei depois aí. Microphone muted. Ok, Cabo Matias, Davidson, Rui, quer comentar alguma coisa? Aproveitar que a gente tá em menor número aqui, em poucas pessoas. Positivo. Eu queria dizer parabéns. Estágio Gabriel. Estágio Gabriel foi um bom soldado aí. Sempre atento a tudo aí. E ele foi um exemplo de estágio. Que estágio como ele nunca vi no meu período que eu tô aqui na 17. Só quero desejar parabéns aí. Você merece. Obrigado. Positivo. Mais ninguém? Mais alguém, aliás? Ok, então pode falar aí, coronel. Microphone activated. Positivo, só um minuto por gentileza. Microphone muted. User was moved to your channel. User joined your channel. Microphone activated. Bom, Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros de farda. Boa noite a todos. Hoje, 17/11/2016, às 20h49. Estamos aqui hoje fazendo a solenidade estagiário Gabriel Michelone, de estágio aí para soldado. O que temos a dizer dele? Bom, Michelone, eu ainda não tive a oportunidade de estar do lado dele nos patrulhamentos, tá? De estar acompanhando ele nos treinamentos. Tá? Mas o que eu percebo no Michelone é o seguinte, a força de vontade que ele tem em querer aprender e defender esse time. Desde sua chegada no batalhão, não tive nenhuma reclamação. Tá? Todos os relatórios que foi verificado, consta a marcação de ponto todos os dias, não faltou um dia, não teve afastamento, patrulhou sempre quando solicitado, fez os patrulhamentos. Tá? Ele Então, a marcação de ponto, os patrulhamentos, tá? Tudo certinho aí. Não tem nem o que dizer nesse assunto aí, tá? O Michelone, ele entrou no batalhão no dia 10 do 11, tá? Fazendo aí 7 dias, tá? Quando ele se alistou aí no batalhão, ele disse que tinha uma grande admiração pela polícia na vida real, né? E como ele não tinha idade para se alistar, ele queria ter uma experiência no jogo e levando bem a sério, né? E é realmente o que ele vem fazendo. Microphone muted. Microphone activated. Bom, isso é bom, tá? Isso é bom aí, tanto para ele, né? Porque a 17 BPM, meio que você tem que amar o que faz para dar o seu melhor todos os dias. Então, esse é um dos motivos, o meu, do Ezequiel Júnior, tá? De tantos outros aí, que por causa dessas pessoas, de querer dar o seu melhor, de amar o que faz, existe aí a 17 e ela tá viva até hoje. Então, um guerreiro como essas pessoas aí é o que o batalhão precisa, tá? Essa motivação, essa garra, essa pegada aí, tá? Fazer sempre o melhor hoje, tá? Sempre visando hoje para sermos mais amanhã, tá? Então, aí, mais do que merecido, tá? Só tenho aí a parabenizar aí o Gabriel Michelone, tá? Pelo seu desempenho. E esperamos aí, mais à frente, tá? Que ele possa trazer para nós aí muito mais do que ele já tem apresentado, tá? Podendo aí chegar na hierarquia de comando, quem sabe, tá? Vai depender tudo dele, da força de vontade. E acima de tudo, está por dentro dos procedimentos, que hoje em dia no batalhão é padrão, tá? Só vence quem tem inteligência, quem tem qualificação. Então, se você buscar a inteligência, você vai saber fazer o que deve ser feito no momento certo, tá? O que você realmente foi treinado, o que você realmente estudou. E sem medo, você vai fazer as coisas sem medo e vai sempre ter sucesso em suas missões, tá? O número de reclamações nosso dentro do fórum vai ser mínimo, né? Hoje nós temos conseguido aí com sucesso o mínimo de reclamação possível em fóruns de RPG, tá? E isso tudo é devido à nossa persistência, à nossa motivação, tá? E acima de tudo, a nossa melhor equipe, né? A gente faz disso uma melhor equipe. A partir do momento que a gente tem poucas reclamações, eu acho que todo o elenco, todo o conjunto contribui, tá? Desde o sargento, o cabo, o tenente, o comando geral, toda a hierarquia aí faz o sucesso da 17, tá, pessoal? Vocês têm que se orgulhar por isso e nós fazemos parte disso, tá? Fazemos parte dessa qualidade aí, tá? Então, Gabriel Michelone aí vai ler o nosso juramento da 17 BPM, se encontra aí no site. Se você puder postar aí o link para ele, eu não sei se ele já tá na tela. Tá na tela aí, Gabriel? Já tá em mão, sim. Tá, então, de forma clara e objetiva, primeiramente você vai se apresentar aos companheiros de farda e logo em sequência você vai ler de uma forma bem clara o juramento, tá? Da 17 BPM. Com a palavra aí, Gabriel Michelone. Microphone muted. Estagiário Gabriel Michelone se apresentando ao Coronel Oliver de Ridge e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me à 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão, estarei de pé em todos os seus momentos. A todos que aqui me testemunham que posso chegar onde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17º BPM. Microphone activated. Bom, então é isso, pessoal. Juramento aí, tá? Nada mais que belas palavras, né? Acho que cada um de nós passou por isso um dia, tá? É sempre bom estar relembrando o juramento dos companheiros de farda, tá? São pouquíssimos os batalhões que possuem um juramento do seu próprio batalhão. Então, assim, nós somos um batalhão, assim, que procura sempre estar fazendo, né, coisas boas aí, coisas certas, né? Pregando aí uma filosofia de vida. Então, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, preservarei a imagem do batalhão, estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 BPM. Então, parabéns, tá? Lindas palavras aí. Segura o fardo, tá? Você tem agora 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer. Com a palavra, Michelone. Microphone muted. Positivo, TKSM. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo o batalhão, porque para muitos pode ser uma chegada, um marco simples, né? Soldado, penso soldado. Mas para mim é uma de grande importância. É isso mesmo, eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram, testemunharam. E 17 sempre, senhor. Microphone activated. Beleza, então, volto aí a palavra ao tenente para estar finalizando aí a solenidade de hoje. Se não tiver mais alguém, pode estar finalizando aí. Com a palavra, tenente Ezequiel Júnior. Microphone muted. Positivo, então, parabéns aí, Gabriel. E agora você tem novas funções, né, como soldado. Agora já faz parte, verdadeiramente parte da 17 BPM. Bem-vindo e parabéns aí. Pronto. Microphone activated. Então é isso aí. TKS aí. Não, TKS. E até a próxima.